Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. 59º episódio. O burro e outras narrativas rocambolescas, mas axiomáticas. Um dia a menina foi passear com o pai. Estava um burro com a pizza toda de fora. Diz a menina: "Oh, papá, o que é aquilo?" E o pai olhou e diz: "O burro está doente, minha filha." No outro dia passou a mãe com a filha. Diz a filha: "Oh, mamã, olha, aquele burro está doente." Diz a mãe: "Quem é que disse?" "Foi o papá." "Tomara o teu pai ter a metade daquela doença." Ainda lá um. Como é que ele para ler o bocado? Está a ser. É, pá. Digo sinceramente, está aqui. Está aqui. André, Rui, desculpa. Já estás com os copos mesmo. Era a formosinha ali do Bom Formoso, Chiquito, era ali do Bom Formoso ao pé de Caria, havia do Souto, 20 cêntimos, tu qual é o meu? O meu não. Então, ó Rui, tu já estamos daquela altura quando o André, com o burro que íamos para o cinema. Isso é que é mal mesmo. Que é 120. Já podes ir para o outro lado, já vês. O Rui não estava cá. Não estava cá? Não, já estava na tropa. Já se não fabrica destes. Dessas peças. Agora igual, mas foram. Já não há dessa. Essa história. Então quando comprou um burro, foi quando fomos à inspeção. Tu compraste o burro a um cigano. Exatamente, comprei o burro ali ao cigano no café do pai dele. Com o Reno. Com o Reno, 500 escudos, ou seja, 500 escudos, 2 euros e meio. Não, no dia de hoje é exatamente 2 euros e meio. Não é? É. No dia de hoje é 2 euros e meio. E era cego. E era cego. Ah, o burro não era cego. O burro não andava, era de noite. Às escuras, agora cego. Tinha um problema, tinha uma ferida. Tu lembras dessa, Rui? O burro tinha uma ferida. Não, eu fui quando eu fui para a aérea, já não apanhei. Já não apanhou. Veio lá para o corral lá do meu pai. Tinha um porquito, um leitãozinho pequenino. O burro estava cheio da fome. Aquilo, pronto, era magrito, o burro estava assim. Uma dona. Roubei um molho de vidros lá à minha vizinha. Tinha assim coisa. Deitei-o lá para o burro, cada noite. Para o gajo comer. Bom, aquilo estava. O gajo, outro dia de manhã, estava roendo tudo. Mas também chegou lá, outro dia de manhã, também o porco, que a minha mãe lá tinha o leitão, estava esticado. Matou-lhe o leitão. Quando fomos à inspeção. 4-0. Amassaram-nos o burro, foi lá, o burro está em casa. Lembra-te dos ciclopes com o fatinho? Sim, os ciclopes. Os ciclopes ali de bate, em cima do burro. Mas que dano que já estava em cima do burro ali atrás. Ele amassou o burro. E então o gajo em cima do burro, para uma, assim, um cavalo barbinho daqueles assim. Foi bom para o meio do chão. O burro está tendo que caçarmos o burro, fomos com a fatela. Pois um tolo de ráfia a servir de albarda, para ir diretamente em cima do burro. Foram três para a fatela. Era eu, este, e o ali no Bacelau. O Chico ia a pé. Era o Zé Pelado. O Zé Pelado. Fomos para a fatela. Caímos ao café do Frado, vamos nos copos. Andava a passear o burro, não é assim? Fomos lá para cima para o café de lá de cima. Cantarmos o burro lá no contento do lixo. Isso é triste. Triste, uma porra, cantar. Cantamos o burro lá no contento do lixo. Os garotos começaram a parar do burro, o burro trouxe o contento para o meio da estrada. Os carros queriam passar. O burro é nosso. Lá estivemos. Viemos daí e viemos para o café do Frado. O café do Frado estava numa casita em frente, então lá está. Só que uma varanda assim está. Cá tinha. Ainda lá está. Café do Frado que é em frente ao Bombar. Não, cá em baixo, ao pé do Mané 14. Na curva, com o café do Frado. Na curva cá em baixo, o Chiromané 14. A Chiromané 14, não dá. Tijas de gás. Sim, exatamente. Tijas de gás. Está uma casa em frente, tem um balcãozinho que tem assim uma coisinha de madeira, daquelas coisas antigas. Havia ali três. Três tascas eram. Era a tasca do José Ricos, que era em frente, era o café do Frado ao lado e era do. A da coxa, que era do José Ricos e era do pai, que era do lado esquerdo. E era do café do Frado, que era taxista. Na altura, o homem. E então pusemos aí uns copos e tal, e aquilo ali, o cafézinho do homem, tinha assim um patamarzinho, o José Frado. Estava o burro lá na varanda, a tocar riolejo. O Paulo estava de corriolas e tal, o que é que lhe dá na cabeça? Já para o posto matou o burro. Manda-lhe um coito, apanha para os joelhos, o riolas nunca mais foi. É riolas nem burro. Em tempos que eu era puro. o Zé, olha, então agora temos que ir debaixo tudo cosco, com o joelho já inchado. O único foi no burro. Chegámos ali, conforme íamos andando. O burro, como era o bardo, era de ráfia. Aquilo ia escorregando, o burro entalava o toldo, lá. Caiu o burro, caímos todos. Mas iam os três no burro. Era. Três no burro e o Rodrigo Bastão é que conduziu o burro. Viemos aqui para o era o único que tinha carta. Era o único que tinha carta. Viemos aqui para o João David. Era meu quartinho para nós, meu quartinho para o burro. Até quando íamos para o cinema, para o Funão, íamos de burro. Isso foi quando foi ao princípio. Ao princípio íamos de burro, ficava o burro para... nas cancelas da passagem de vida. Deixava o burro ali no meio do pomar das Pereiras, o primeiro dia quando fomos lá para o cinema, deixaram o burro lá no pomar das Pereiras. Quando viemos do cinema, a Pereira estava toda esgalhada. Para ser levar o burro para... Aquilo havia o pomar mesmo ali encostado à passagem de vida. Ao lado esquerdo. Sim, do lado esquerdo. E então para ser levar o burro para o fundo da que é sol, não é? Punhou o burro em frente ao solidão, lá de Maiar, que lá estava. Íamos para o cinema e o polícia aguardou o burro. O gajo queria descobrir quem era o burro. Porque cá estava a olhar para lá. Eu tinha um primo que era. É impossível. Que era polícia, que era o Jackie Beatle. Dizia ele para o colega, não apanhas o gajo. Não apanhas não. Se guarda no burro, mas ele guarda até a ti quando sai do cinema. E bendito, eu nunca me apanhei na polícia. Tem que ser expulso. E até quando vínhamos do fundão para Valverde, o burro não andava. As escuras não andavam, ou era com uma vela, tinha um golfe com uma vela, ou era com força. As escuras não andavam o gajo. Era só que ainda não havia. Ainda falta não estava, a bola está fora. Ainda não estava a estrada iluminada como agora está. E foi assim, olha, foi uma juventude. Não, mas aquela parte de que faltava o coiso, como é que se chama? O pelo. Não, eu vendi através do burro aos ciganos. Ao mesmo cigano. Aí já não vendi por 2,500. Esta bola está fora. O burro já estava mais gordo, a ferida não escorava. Cortei um bocado do pelo do rabo do burro, colei-lo em cima da ferida. Com fita cola! Passei o burro aos cigano. A cama o vendeu. E o gajo para andar, na altura que o cigano como vendeu, porque o burro estava mais magrinho, estava assim todo por aí. E para o burro para andar, porque o gajo estava a duvidar com o burro de coisa, meti-lhe tabaco dessas das onças que havia antigamente nos ouvidos, de ter um bocadinho de água, o burro ficava assim coisa, aquilo era para andar, aquilo parecia um Mercedes. Estralava logo. Parecia um Ferrari, mas é verdade. O burro aquilo, com o tabaco nos ouvidos, estava um bocadinho de água, parecia um Ferrari. E era assim, olha. Zé Pacove, certo dia, trouxe o burro de Viseu. O que queria ver Lisboa queria, e o caminho se meteu. O que queria ver Lisboa queria, e ao caminho se meteu. Quando a Lisboa chegou, não sei o que o burro viu. Só sei que se espantou e em galope fugiu. Só sei que se espantou e em galope fugiu. O Zé Pacóvio gritou, passia mesmo o padinho, e a todos perguntava se o praia o meu burrinho. E a todos perguntava se o praia o meu burrinho. Quando a noite foi cair com sono e desilusão, a chave lá foi pedir para o quarto uma benção. A chave lá foi pedir para o quarto uma benção. O quarto não era o seu, estava com luxo enfeitado. Foi para o quarto debaixo da cama e adormeceu, coitado. Foi para debaixo da cama e adormeceu, coitado. Nisto vêm os noivinhos, pelo quarto se enfiaram, entre abraços e beijinhos, na cama se lançaram. Entre abraços e beijinhos, na cama se lançaram. O noivo para a noiva diz: ai, minha bela feiticeira, neste momento feliz estou a ver Lisboa inteira. Neste momento feliz estou a ver Lisboa inteira. O Zé grita e diz: ai, vê. O grito parecia um zurro. Veja aí vós mexer, se encontra lá o meu burro. Veja aí vós mexer, se encontra lá o meu burro. A do funeral, a do funeral. Que é a carreta dos mortos. Ai, a carreta dos mortos é do funeral. Essa foi a maior também. Era o Chico que disse ao Jacques Tal. Já lembras desta batalha? O Chico Stiza foi já que estava. Mas já que estava o Chico. Então não foi. Então o Chico Stiza foi já que estava o catar. Morámos ali eu, ali o. Eu ali o. Eu ali o Luís Piucas e a junta de freguesia na altura para comprar uma carretazita para levar os mortos. E tinha morrido aqui. Os mortos, a provar. Eu lembro-me dessa carretazita. Para os mortos, para as urnas, pronto, eram os mortos. Eu lembro-me disso. Exatamente, era uma carreta. Chamou-se o próprio daquilo, era uma carreta. E então, na altura, a junta de fez uma rampazinha no ar da igreja, que era para subir com a carreta para a coisa. E neste dia tinha morrido este Xabara. Era uma mulher de braço. Lembras dessa? Estás tão curioso. Era uma senhora que morava aqui no Carvalhal. Agora, devolver-te para o Carvalhal, tinha que subir a buscar de carreta, que já havia carreta, pois não tinha irmão. O Togarrinha, isto foi numa segunda-feira. E aqui dizia a mão. O pai dele foi para o mercado e deixou o Togarrinha, no do Gé Joval. Sim. Deixou-o lá, pronto, a tomar conta do pipo, estava a passar o vinho. Nós fomos para ali todos e tal. Ah, o que é que estou na cabeça? Fazer uma esmada. Fui roubar ovos à minha mãe, se eu sei igual, fizeram uma esmada, ali para um alguidar, toca a fazer esmadas. Roubar ovos, fazer esmadas, omeletes, mas tudo misturado, vinho com os ovos. Vinho com os ovos e fazia só vinho com os ovos para dar mistura e açúcar. Aquela merda era doce, aquilo era uma maravilha. Era uma maneira de. Roubar as mães e não era nada. Então, e a tua malta toca de mamar daquilo, claro, com o corpo do vinho, o gajo ficou tudo enfrescado. Chega a hora do funeral, já que só tínhamos que escolher, vou eu e o Luís Piuca. Vou eu, o Chico Tício e o Luís Piuca. Vamos buscar a carreta, conforme vimos a descer a carreta do Adra, a carreta andava mais do que nós, claro. Íamos bem apanhados, éramos uns garotos ainda. Vai a carreta contra a casa do Padre Virgílio, que era logo ali à. Nem carreta, nem roda, nem nada. Tudo está, para ir a buscar a mulher. Nós, toca de fugir para. Companheiro que o Chico disse lá tinha. Lá no meio da palha. Estaram-nos lá no meio da palha. Lembras-te daquela quando. Aparece, à tarde aparece a minha mãe. Aparece a mãe do Togarrinha, a sempre a descida, que tinha andado a trabalhar no campo. E tinha lá uma vizinha, que era a Tiana do Pombinho, e era a Tiana Maria. E acharam ali. Olha, até o Mexico disse que não foi ao funeral. Nos viste. E a Tiana disse: olha, que estão ali para o barracão. Estavam lá a dormir na palha, porque estávamos todos com os torcidos. O Luís diz na palha, ninguém desvia. O Luís, o gajo levanta-se, quando dá uma coisa para vomitar, toca de vir para a rua a vomitar lá para dentro do bidão, lá na palha da Chapatina. Volta-se assim, ó Chapatina, que a minha mãe também chamava Chapatina. Ó Chapatina, onde estão aqui? Só que está o Luís e tal. Oh, mas não estão aqui. Pois, saímos lá direitinhos, ou seja, era assim, de gatas,

esperança sepultada Deus vai restaurar. Desenganados pela medicina vão sair daqui curados e ousados pra testemunhar. Cancela o funeral, o morto reviveu. Encerra o cortejo, todo luto acabou. Põe o caixão fora e pode fechar a cova. Não tem morto pra enterrar porque o milagre aconteceu. Cancela o funeral, a data foi mudada. A morte desse moço acaba de ser adiada. Jesus chegou e não foi pra lamentar. Veio pra fazer milagre, fez o morto levantar. Quando ele chega o pranto vira festa. Quando ele chega a morte dá lugar à vida. Quando ele chega tudo se transforma. E até a tristeza salta de alegria. Cancela o funeral. Meu padrinho, o padre Alberto, era. Estava em Beja e ele tinha ali uma casa. E eu é que também era meu primo. E eu é que pava conta da minha mãe. Pronto, é que pava conta dessa casa. E então a malta, quando queria fazer umas patuscadas, e dizíamos a eles, íamos para todos para coisa. E então fizemos fazíamos um código, Fiofá. É o Fiofá. O Fiofá para entrar. Era. E a FIFA. E o outro ia que responder do outro lado. Quando eles disseram o código, a gente abria a porta. Um dia, e aquilo era tudo para ser segredo. Se a minha mãe soubesse, aquilo era para morrer. Mas cheguei à conclusão, tudo o que era escondido era o que dava mais nas vistas. Quem chegava à porta tinha que dizer, ó, Fiofá. Mas estávamos lá já umas chouriças e umas morcelas da sala de baixo. Uma braseira, que eu tinha ido buscar à casa da minha mãe. Não, era do meu padrinho. Essa braseira era do meu padrinho. Estávamos ali a assar ali umas morcelas. Aquela porra era só fumo por todo lado. Tive que abrir as portas, pois não morrimos lá todos. Abrimos as portas, trouxemos a braseira para a rua, comermos e bebermos, assarmos tudo. Bom, a malta enfrascou-se, esqueci-me da braseira. Outro dia vou lá para limpar. Eu acho que tinha levado um saco de azeitonas. Mas tu que levaste as azeitonas não foste? Não. Aquilo era só caroço por todo lado. Fui lá para limpar aquela porra, vou abrir a braseira, está quieta a braseira. Só por cima, depois já estou chapado. Era eu, tu, o meu padrinho, o Zé, o Tobrogueta. O meu padrinho vinha cá passado 8 dias, depois tenho que lá pôr a braseira. Arrouba a braseira à minha mãe, pus lá no meu padrinho. Os pratos eram tudo assim para o mostinho, lá tinha. Quase que chorávamos todos, assim, uma omelete enorme. Uma omelete assim, mas era para uma omelete assim. Aquilo tinha de fora, por causa do azeite. André. Tinha um mostigo, porque era para um palheiro, aquilo era nosso, que era do meu avô. E a casa tinha lá um mostigo, que era a cozinha. Abrimos o mostigo, aquilo era prato, era tudo. Aquilo que era de plástico, não era para lavar, era tudo. Lá da sua povoação era o maior de Milão, pior que Sebastião. Lá da sua povoação era o maior de Milão, pior que Sebastião. Há dias todo pimpão disse adeus a Portimão e veio com satisfação ao casamento do irmão, ao bairro da Encarnação. E veio com satisfação ao casamento do irmão, ao bairro da Encarnação. Chegou na ocasião da rica boda o Jordão, até fazia impressão, esganado que nem um cão, comia ovelha à mão. Até fazia impressão, esganado que nem um cão, comia o que vinha à mão. Mais tarde, ó que aflição para todos os que estão, sentiu má disposição e arrebola-se no chão com princípio de congestão. Sentiu má disposição e arrebola-se no chão com princípio de congestão. À pressa com ele vão ao hospital e então os médicos em reunião, após uma injeção, viram não ter salvação. Os médicos em reunião, após uma injeção, viram não ter salvação. Veio a família em pelotão e amigos do fundão, com a dor no coração, ao funeral do Jordão, para o alto São João. Com a dor no coração, ao funeral do Jordão, para o alto de São João. Na sua campa a carvão, alguém escreveu com razão: aqui jaz um comilão que morreu de congestão na sexta-feira de paixão. Aqui jaz um comilão que morreu de congestão na sexta-feira de paixão. A estar no fundo, não fazemos isto para lá e para cá. Então não fazia. Eu sei, André, mas nós já nunca te quero dizer. Eu mal o Rui ficávamos a ver na altura destes estões ou 15 estões já na taberna ali da, da. Na passagem nível, na que era com a Santos de. Qual Santos? Qual Santos? Qual é Santos? Não era Santos? Não. Comíamos lá uma dose de discos, comíamos uma dose de discos ou comíamos Santos. E era meio curtinho. Moelas. Fígado e moelas. Era fígado e moelas. Nunca comi coisa tão boa. Exatamente. Era que nós andávamos os dois a estudar. Nós andávamos os dois a estudar no sétimo ano. 25 estudos naquela altura, às vezes vínhamos os dois a pé e ficámos lá de ver. Agora é mentira. A senhora de, dos enxames lá, passou no café, dizia tanta vez. Oh, André, já não há pessoas como a minha. Venha a descobrir, pá, porque eu dizia à minha mãe aquela, aquilo era fazia ali uma moelas e fígado. Fazia ali umas moelas e fígado. Tão bom, pá. Mas a mulher tinha ali uma receita, uma coisa do outro. Aquilo era uma santa que era. E a minha mãe... Não sei se era melhor. Tem que descobrir aqui. Não sei se era melhor. A vontade. O molho. Sabes como é que a verdade é que passado. O era sempre 30 anos. 30 que? Não, era aí a minha mãe disse assim. Ah, olha, conhece aquela estamos a falar, que estamos a falar de há 40. 6,90. Vivo nos enxames. Vivo assim, estou a ver se ela é. 46, 47 anos. Para isso eu amar. 48. É exatamente. Estamos a falar de há 48 anos atrás. Mas, epá, 25 estões que hoje é. Exatamente. 2 e meio. Não. Qual é 2 e meio? 5 euros. 25 estões. Então 25 estões é um cêntimo. Não! Um cêntimo e meio. Ou deixei um cêntimo e meio. Não, é, mas aquilo era tão bom. Juntavam-te sempre os três. Era como assim. Eu andava a estar com ele. E vinhamos a pé. Eu andava a estar com ele. Noutros tempos da ramboia, ai metia sempre tipoia. Os tascos tinham beleza, davam gosto às brasondelas. Com conserva portuguesa, ai as belas iscas com elas. As iscas sabiam bem, sem elas eram vintém. Quando metia batatas, 30 reis eram um pratinho. E um tipo lestas frescatas, enchia sempre o rabinho. Ai, um tipo nestas pescatas enchia sempre o rabinho. Velas iscas do alfaia, ai, da rua da Atalaia. Era um petisco burguês, tinha um sabor sem igual. Comido num alvarez, ai, da rua do Arsenal. As iscas sabiam bem, sem elas eram vintém. Quando metia batatas, 30 reis era um pratinho. E um tipo nestas três catas enchia sempre o pepinho. Ai, um tipo nestas três catas enchia sempre o pepinho. Uma isquinha a preceito, ai, chega a fazer bem ao peito. Aquele cheirinho a isca até regala as mortais. A gente quando a petisca, ai, no fim chora por mais. As iscas sabiam bem, sem elas eram vintém. Quando metia batatas, 30 reis eram um pratinho. E um tipo nestas três catas enchia sempre o pavinho. Ai, um tipo nestas três catas enchia sempre o pavinho. Música. eles sabiam bem, sem eles eram vintém. Quando metia batatas, 30 reis era um pratinho, e um tipo nestas frescatas enchi sempre o papinho. Ai, um tipo nestas frescatas enchi sempre o papinho. Quando eram os panelos na altura. Né? Os panelos. Eu lembro da estrada à estrada assim, na altura do carnaval. Tinha lá mais. Ah, há. É. Estrada à estrada assim. Ah, não, não há. Estava a porta aberta. Essa, e essa é a versão de. Estavam com os panelos lá para dentro. Eu vinha-me a chorar o intruso. Estava a estrada à bomba. E ela trazia um candeeiro de petróleo. E então, nós cobrimos lá. Mas é que se faz. Nós cobrimos lá na Oliveira. Faz. Lá na Oliveira. E ela vinha com o candeeiro e íamos para trás a pagarmos o candeeiro. Estava um colega nosso, que era o Dr. Garriga, o gajo veste no chão e pôs-se em cima de uma oliveira. O que é que o dono da casa faz? Não morava o padeiro. Morava lá o João Pobinho, lembra-se? Tinha lá deitado um panel, lá para as escadas, que aqui tinha uma escadaria de alguns produtores aqui de grau. Então nós subimos lá com o panelo, que era um ponte, um barro, com o porcaria lá dentro, galhos, um porcaria, e tal, assim. E começou a casita assim, a segurar um pote. Quando chegámos cá abaixo, agarrámos uma panela de lata, toca de atirar contra o panelo, que era para a estaca. Sabes aqueles panelos? Não. Para a estaca cair e o panelo viu, portanto o pote ia por aí arrumar, aquilo escava tudo, aquilo chava a casa toda. E fomos para o olibol do Pessoa Quitano, lá em frente, a chorar o intrudor, a um colega nosso, que era o Dr. Garriga, só para cima de uma oliveira, que era ali assim, para perto. Eles vêm de lá os homens, lá a senhora e o homem lá de casa, com um penico, na altura, que se fazia a necessidade de pegar o vinho e velho, com um penico cheio de porcaria, merda e varia. Para cima da Oliveira. Para cima da Oliveira. O Tom Garrinho, quando chegou ao pé de nós, bota, vai-te embora. Então, o que é os panelos? Os panelos era no, na altura do carnaval. Na altura do carnaval. Como é que é? Já cá estou. Olha, então você tem que arrumar um copo. O pessoal, o que é que fazia? Panelas velhas. Arranjava-se, ou panelas, preferência de barro. Porquê? Porque barro, aqueles potes de barro também. Que partia e fechava as casas às pessoas. Enchia-se com bugalhos e porcarias, tralha. Era merda de coelho, era tudo. Batia-se à porta das pessoas, as pessoas abriam a porta e quando as pessoas abriam a porta, olhava-se aquilo lá para dentro e fugia toda a gente. Era tipo aquilo, aquele que os americanos fazem, o trick or não sei quanto. Trick or treat. Exatamente. Era a versão portuguesa, mas foi. Antes, quer dizer, isto foi gerações. Pois eu, aqui por acaso não tem aquela. Mas nessa altura, nessa semana, que era a semana do carnaval, as pessoas já sabiam e fechavam as portas. Exatamente. E então elas só abriam a porta a uma pessoa de confiança, ou seja, se fosse um sobrinho, ou a minha vizinha, que era. Já faleceu, coitada. Na sala do Tché da Vida, tinha andado a esfregar a casa na estrada, nessa sexta-feira. Antes do carnaval, antes do Domingo Gordo, vá, que era a festa aqui das Chorices, aqui logo. E então o sobrinho Chico Stins já foi lá bater à porta. Ó, tia, olha, tu fechaste, quando saíste, fechaste a porta, cada um ia deitar para nós. Ó, tia, esteja descansada. Havia isto. Aquelas pessoas mais desconfiadas que fechavam tudo. Ótimo, esteja descansada que a porta está fechada. Móveis, saía nós, pá! E quando saía, deixava a porta aberta, que era para a gente de cima. Quando tínhamos casa, quando tínhamos as casas, corrimos as casas todas, estava tudo fechado. O que é que papava com os panelos? Eram as nossas mães. Tínhamos para estar com os de algum lado, para dar os colos carregados. O que era giro nisto era a forma como as pessoas reagiam. Pá, havia pessoas que reagiam bem e outras reagiam mal. Muito mal. Ainda me lembro, André. No tempo de hoje era tudo proibido. Pois é. Olha aí, meu! Cai-lhe umas missões. E quando foi na nossa inspeção, lembras-te? Quando andámos a roubar aqui os vasos aqui no Carvalhal? Sim. O Rui, lembras quando foi lembras quando foi a nossa expressão quando o Henrique caiu ali para o poço? Estávamos nós a comer. O do Fernando! O do Fernando! Exatamente! O do Fernando! Estávamos nós já sentados no. Estávamos nós sentados no. Fala agora, não tem piada. No muro da Fonte de Dole. E há um colega nosso que é o Henrique Carvalho. Vai ali ao. Ela não começa ali ao fundo. Ali a coisa começa a espreitar lá para dentro. Ei, tanta flora! A senhora tinha, de volta do poço, semeadas e eu pensava que era um vaso. Ele só por cima do muro, salta lá para dentro, porque era para ir buscar as flores. Que ia para dentro do poço. Era um poço. Era um poço. Daqueles poços colinos. Fiz me para o zangarilho, que era o que eu chamava o burro. Sabes quando é que é essa é a tradição do São João. É para o São João. Para o São João, quando as pessoas que iam à inspeção, para onde íamos à inspeção, uma hipótese, este ano roubamos os vasos. Era a tradição que cabia na terra. E há? E então ele saltou lá para dentro, caiu para dentro do poço, trazia um casaco do ramo, descia dali, íamos as a comer, em cima do muro, chouriças e vinho. Viemos aqui para o Carvalhal, aqui no sítio onde estamos. Eu morei aqui. Mas me lembrava. Ali atrás. Aqui é verdade. Ali atrás era Meira. Mas aqui éramos uma série deles. Não sabes o que é isso. Não sei que nas Olimpíadas estava tudo para malhar. Para malhar o milho. Era para malhar o milho, o trigo, o centeio, pronto, o mongalo, a coisa que ainda lá estão os paralelos. Lá estão. E havia aqui um forno. E nós, plantávamos aqui, roubou os vasos e escondíamos os vasos aqui atrás, os que roubámos. E tínhamos roubado um reboque de. O senhor que tinha tínhamos roubado um reboque do que era a polícia, que era o Sr. João Alberto, que era. Tinha um trator que estava o robô. Eu comentava nessa. Exatamente. É a única polícia. Era a única polícia aqui no fundo que não tinha pistola. Polícia. E até roubaram-nos o robô do trator para cartarmos os vasos. E viemos para aqui, o Henrique e o Olho para o poço e tal. E o gajo andava toda coisa, um casaco cheio de lã, cheio de alinhos, toda coisa e tal. Roubámos os vasos daqui e vimos a pô-los aqui. Aqui era o estoque, que era para carregar. E aqui nesta casa, nestas duas casas que agora aqui estão, andavam em obras, roubámos as tábuas para fazer andamadas assim sobre o reboque. E assim deram-nos o nome. Assim deram-nos o nome ali para o rapaz chegar, aqui atrás. Havia aí umas senhoras que. Uma era a minha tia. Uma tia minha que lhe tinha, outra era uma senhora que ali morava, que não digo o nome, e outra era ali, que eram aquelas senhoras que eram as aves noturnas, antigamente. E elas eram muito, muito coisa, tá? Temos que estar curiosas, temos que ir a ver quem é que andou a roubar os vasos. Elas e tal, está bem. E nós a vê-las aí e tal, nós escondermos na vinha, que isto aqui era tudo vinha ali atrás. E o Henrique estava ali praticamente quase encarrapado, e jogar a roupa. Quando elas deram com o rapaz, a mulher do catar casa. Bandido, corazón malherido. seré tu amante cautivo, cautivo seré. Pasión privada dorado enemigo, huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo, por siempre. Yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui. Yo y tú, tú y yo, sin misterio, sin misterio, sin misterio. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo, seré. Pasión privada, dorado enemigo, huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo, por siempre. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré el amante que muere rendido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante bandido, bandido, seré. Y en un oasis prohibido, prohibido, por amor concebido, me perderé en un momento contigo, por siempre. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe. O homem tinha uma junta de vacas. Tinha uma junta de vacas com os copos, deitavam-nos em cima do carro de bois, batiam nas vacas e tomavam-nos a casa. Era para ninguém virar a porta deles. Se era que os matava a fome, levava de táxi, pá. Quando éramos adolescentes, para todo lado. E o táxi, sempre a Bebes pagava o táxi, tudo ganhava o dia toda a batota. Nunca lá ganhava. Naquela altura, jogar a batota ali na escola, os gajos trabalhavam, limpavam-os ali 5, 10 pontos num fim de semana. Sério? Estão, veio contigo, é verdade. Apoio agarrava na luta, trabalhava para o táxi, só que até estava dando uma festa, ou isto aquilo. Fomos a Santa Luzia. E eu curvava para todo lado. E... O Vitinho pega comigo. Ora, o Vitinho não pega. Era, dava lá em cima. O Valerico, Santa Luzia, não é como é que era. Então, passas aí. Havia a missa. Porque o tabuleiro é mais para baixo. E às 2 da manhã começava. Eu peguei quase ao pé de Carlos. Às 2 da manhã começava o Valerico. O Valerico foi outra pessoa. Oh! Do Vito, do teu irmão. Oh, começava o Valerico. E nós fizemos uma aposta. Eu nunca vi que dançava com a rapariga. Os dois têm que pagar a bordada para ele. O André arranja uma rapariga. Uma casa de pedra. Acho que vieram uma casa. Esquece. Uma casinha pequenina. Deve ser dançar com mais ninguém. O André já ganhou. O André já ganhou. O André desapareceu. Não pagava a menina. Pagava a bordada. Não, a gente tinha que pagar a bordada para o André. O André desapareceu. Às 3, 4 da manhã, nós a pagar 25 questões ao Zé do Telhado. Lembras-te do Zé do Telhado que era que as coisas. Cada atenção, peça com o preço. Ah, isso era do coisa. Senhor André, junto aqui à cabine de som. Os amigos estão aqui à espera dele. Andava ele no pinhal com a amiga. Houve, mas eu nunca vi uma rapariga tão feia na minha vida, mas pronto, interessa. Ele lá foi para o Pinhal, não sei o que. Pronto, lá. Viemos. Mas... Às 7 da manhã, viemos às 7 da manhã. Está a apanhar uma boleia. À boleia para vir os para o final. Também é só para vir de vez em quando cá. Todos a dormir atrás de meia. Aos elevas, todos a dormir atrás de meia. Tem que andar sempre a mandar limpar aquilo. Deus para dar para limpar. À saída do Castelejo. Não, já estávamos ao pé do... Do quê? Do Senhor da Saúde. Sabes como é que o gajo engatou a gaja? Sabes como é que o gajo engatou a gaja? Esta rapariga. Eu estava, eu ouvi a conversa. Está bocado passou aqui, eu ouvi o ela. O gajo a dançar. Ele estava aqui parado. O gajo a dançar com o André a dançar com ela. E ele, galega, deu para ela. Acho que ela é uma casita. Sabes, gajo mais bêbado do que eu não há. Entusiasmou-se com aquilo. Eu tenho uma Mercedes e 5 capoeiras de galinha. A vista toda a passar. É verdade. Não tinha nem Mercedes, nem 5 capoeiras de galinha. Mas não interessa. E ela a olhar para ele. Porque ela tinha a vida. Ele disse, engatou e lá foi com ela para o pinhão. É essa pedra que é na cabeça. Ai, vamos a foram tempos fantásticos. Muito prazer em te ver, rapariga metida. Muito mais feia e acabada. És uma bandida. Eu ainda lembro do jeito que a gente trepava. É muito melhor uma cachorra ou então uma vaca. Puta safada, quenga fragelada, que fazia de tudo, trocou meu cacete gordinho, fofinho, lindinho, me traiu com um burro, um burro. Aquele jumento até hoje trepa com você. Aquele maldito jumento até hoje quer você. Eu sei que o safado da história também fui eu. E este medo terrível de apunhar nessa buceta agora é meu. Aceitá-la de volta, mas não consigo. A sua buceta está igual a boca de um sino, tão grande, tão larga, e só resta nela um buraco. Seria difícil gozar com um simples caralho. Safada, quenga, fragelada, que fazia de tudo, trocou meu cacete gordinho, fofinho, lindinho, me traiu com um burro, um burro. Aquele jumento até hoje trepa com você. Até hoje come você. E eu sei que o safado da história também fui eu. E este medo terrível de apunhar nessa buceta arrumada agora é meu. Mais uma vez, despedimos com amizade. Três com vestido. Antes disso, com amizade, era o engenheiro Sousa Veloso. Mas isto é como nós também dizemos. Havia muita história. O Engenheiro Sousa Veloso é que dizia isso. Era. Assim, se pés-me com amizade. Epá, esse homem marcou Portugal. Outra, mas depois da frente, ó. Oh. Vou pagar a minha. Mas vazia para casa. Agora que está a lembrar de uma mãe. Ah, eu ia para cá hoje. Fez um cara assim a vir de frente. Olha. O Engenheiro Sousa Veloso. Mandei-me uma pita dela. Sousa Veloso. E ele lá ia. Não sei o que é que o homem dá para fazer. Não te lembraste de Sousa? Não te lembraste nenhuma? Conversas da Abaladiça, um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça, o último a cair que pague a conta, um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida.